noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas vou dar-vos um programa sem uma temática específica. Um programa que vai andar à volta das várias ondas do hard rock e do southern rock. E para começar, temos um dos maiores mitos de todos os tempos do hard rock, do rock e da música em geral. Estou a falar-vos de Jimi Hendrix. E do álbum Are You Experienced? Vamos ficar com a música I Don't Live Today. Para vocês, Jimi Hendrix Experience, I Don't Live Today. I'm not afraid to die. após Jimi Hendrix Experience, ficamos com outro mito infelizmente já desaparecido. Ficamos com Gary Moore e a música Out in the Fields, música que contou com a colaboração de Phil Lynott, que também já está desaparecido, também já faleceu. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a um hard rock mais melódico. Para iniciar a sequência temos os Seventh Key. Para vocês, Seventh Key, The Raging Fire. E após Seventh Key, ficamos com os Norway, Sending a Prayer. E terminamos a segunda sequência do nosso Riff Service com os suecos Jeff e a música Crusaders. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com nomes mais underground. Para iniciar a sequência temos os Intruder. Para vocês, Intruder, Dangerous Nights. I don't know why you

Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E após Intruder, ficamos com os 911. E do álbum Time Will Tell, ficamos com a música A Memory. E terminamos esta sequência com os franceses Courtney e a música Tornado Dreaming. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos os Pio. Para vocês, Pio, Only One Love. Take our heads up and stay in bed, as silly as we wanna be. I should like your company. Have you ever felt this way before? Let's agree to disagree. Things could change for you and me. Every time, and all you do is let me down. mind if we suddenly fell out of love? Heart. e após Pio, ficamos com os suecos Baltimore e a música How Can You Undo What's Become Undone. E terminamos esta primeira sequência de baladas com os Silent e a música Empty Land. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar esta sequência, temos uma das bandas mais famosas no que diz respeito a rock cristão, a rock com mensagem cristã nas suas letras. Estou a falar-vos dos Petra. Para vocês, Petra, Wake Up! You not the man. He can't do a thing, but ask me where does it hurt. The preacher man says, I can't help your son until it gets a lot worse. Tell you what I saw. I held your hand. It changed into the monkey's paw. Oh, here's your wish. You've got to call it back home. Can't you wonder? Why don't you leave me alone? Won't you leave me alone? Give me one. One more chance, one more try. Após Petra, ficamos com os Web Wilder. E do álbum Do Dead, ficamos com a música Who Do Witch. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três bandas que tiveram algum reconhecimento, embora não tenham tido um enorme sucesso. Mas na comunidade do hard rock são conhecidas. Para iniciar esta sequência, temos a banda de George Lynch, estou a falar-vos dos Lynch Mob. Para vocês, Lynch Mob, My Kind of Healer. Can't take no more. Turns me on. Oh, she's a stick of dynamite. E após Lynch Mob, ficamos com os Autograph, Party Like We Did. E terminamos esta sequência com os Budgest e a música Catch the Fire. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos voltar a três bandas que não são tão conhecidas, bandas que ficaram muito no underground. E para iniciar a sequência, temos os Crash the System. Para vocês, Crash the System, Broken Glass. You are a talker, you are a player, you are a brown nose, yes, say yeah. You make the simplest things seem so complicated. You find smoke, but no fire. You like a tacky desire. You make the simplest things so goddamn aggravating. So aggravating. I can't believe you made a promise again. Oh no, 'cause we all know you're never gonna keep your words, my friend. You better watch your step. Don't walk on broken glass. You must help yourself. No one ever cares about your circumstances. Another day and years go by, but nothing changes. Tell me why. Still no one cares about your indifference. I can't believe you made a promise was true, and now I know. E após Crash the System, ficamos com os Avenged Edge e a música Skin to Skin. E terminamos a sequência com os Machines of Grace e a música Breakdown. E vamos agora para uma nova sequência de baladas de nomes que se consagraram no AOR, no Hard Rock Melódico. Para iniciar a sequência temos Michael Morales. Para vocês, Michael Morales, I Don't Know. You don't know what you've done to me. In the name of love, do I dare make a mess of things? Have I had enough? Without you, baby, nothing's like it was. Fall away. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Michael Morales, ficamos com Joe Pasquale, Paint It Blue. E terminamos a sequência com o consagrado vocalista dos Cold Chisel, dos australianos Cold Chisel. Ficamos com Jimmy Barnes e a bela balada Promise Me You'll Call. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência do nosso Riff Service. E para iniciar a sequência, temos um nome consagrado da história do hard rock que surgiu nos anos 70. E do álbum Burning Sky, dos Bad Company, vamos ficar com a música Too Bad. Para vocês, Bad Company, Too Bad. Yeah. to your dreams, I made the sacrifice. So take a chance along the way. The road's a hard road, so take a bit of time. And don't stop, cause you can do it. Hey, dreamer. You keep on keeping on. Hey, dreamer. We'll leave the world far behind. Hey, dreamer. I can see it in your eyes. Hey, dreamer. They see a way through the haze. Hey, dreamer. They dream away to believe in yourself and believe in your dreams. Cheese. E após Bad Company, ficamos com Shortino, Great Dreamer, trabalho do vocalista Paul Shortino, que passou por bandas como Rough Cutt e Quiet Riot. E terminamos a penúltima sequência do nosso Riff Service com os britânicos Magnum e a música Take Me to the Edge. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos começar com uma banda também britânica como os Magnum e que também aposta no hard rock melódico e no AOR. Estou a falar-vos dos Dare, banda de Darren Wharton, ex-teclista dos Thin Lizzy. Para vocês, Dare, Follow the River. Across the sea to my soul, it takes me high where the eagle flies, and I know. Yeah.

é com FM que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Dare e a música Follow the River. Seguiu-se o supergrupo Bad English e a música Lay Down. E terminamos com FM Inside Out. E é com FM que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I was living for a dream.